atacou. Pra quem não gostou, paciência. Cheguei, mudar ninguém, sou do protesto à resistência. Entre atabaques, tambores e flechas, e vou na guerra sem dar guela em pro gueto, favela. Que Marighella, na siga singela, que dos inimigos sangue gela. Nossa revolução de Mike na mão não vai ser em vão, e não é tarde. Pra salvar os filhos das gomas sem laje, sou Robin Hood, terrorista, e vim pra cortar as pipas de quem na pista quer pagar de artista. Minha causa é nobre, enfia no teu cu, teu pódio. Já guardo no ódio, pré. Meu vulgo é Stefano, dispensa os méritos, apaga inquéritos e os mitos periféricos. Eu sei, respeito é bom, é pra ser dado pra quem tem. Não, pra falador sem conduta e sem computador, fica escondido igual puta. Na tela da internet é o super-homem do chat, mas quando sai pra rua tem postura de moleque. Eu tô ligado que a minha rima te intimida. Tia Luzia já dizia desde antiga: não, não vai dar ibope pra falso que faz intriga. Final, tua sigla é rua, a resistência unida ainda ativa. Persista, representando o peso na batida. Reflita, igual o Gordão tocava na ferida, na bola de meia. Sei, previte treta, mas de qualquer maneira tem no bolso e no pente da minha bereta. Enquanto a hiena descama, fica na espreita. O exército das ruas caminha sem baioneta. Os vermes chega portando ponto 40 só. E quem não deve, não teme, baixa a cabeça. Minha conduta e minha postura vai além de ter um preço. Se não compreende, seja frente, não faz peso. É dela ruim, vaso ruim, fechando seco, João. Desacreditou, né, João? Vai segurando. Tá fudido, porra. Fui de quebrada e quebrada da leste a sul, Jabaquara. Constatando que falta emprego, do Ipiranga até espalhada. Não tem pão de fugir, nós é fruto disso aqui. São Miguel e Itapevi, Osasco, Mogi, Santo Amaro, Cambuci. É João. Tá embaçado, muita treta se manter por ali. Vários cortiços sem concreto, papelão virando teto. Entre uma igreja e um boteco, o craque derrubando o teto. Também nada discreto. E nessas horas eu te pergunto qual que é mesmo o lado certo. Mas mesmo assim ainda sigo, eu acredito e te digo: nossa vitória tá em todo o gueto, pobre unido. Cheguei guiando lombrado, tá vindo só estralado nu. Volante, passo, rádio, ganhei. Olha os ratos, neguinho, nos corre, sai no sapato. Assim só de fininho, se pra chegar do lado, não vai fazer carinho, seu beijo é de aço. Tem clique, pum, pavio. Fui pra te macolei do lado, na cita já tô trepado. Na moita, teus aliados pisando, ficou gelado, por quê? Os que aqui tem, diz que não tem, eu nunca vi, pois é. Assim que eu sou, não vou mentir, mantendo a fé sem desistir. Aqui já é, já é, já é, já é, já é. Já é. Sou marginal, o dom que faz bico se atacar. Sou marginal, quem me vê tentar contestar. Sou marginal, um fato crime não compensar. Sou marginal, pro DHPP mandar buscar. Sou marginal.